não ter um sapato pra calçar, mas andando pelo mundo encontrei muita gente sem os pés para andar. Reclamei ao ver as mãos cheias de calos, revoltei-me de tanto trabalhar. Esqueci que existem muitos sem as mãos e, no entanto, não estão a reclamar. Ó Jesus, ajude a contentar-me. Lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei: servo bom, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Reclamei ao ver as roupas já usadas, outras novas eu queria possuir, mas andando pelo mundo contemplei maltrapilhos muitas vezes a sorrir. Reclamei ao ver a mesa preparada e nela posta incompleta refeição. Esqueci que existem tantos mendigando, implorando por um pedaço de pão. Ó Jesus, ajude a contentar-me. Lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei: servo bom, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Jesus, ajude a contentar-me. Lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei: servo bom, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.